a espada. Escolha o que você prefere, não espere que eu espere. Branco rimador em série, quem se feriu com ferro fere. Confere como água e óleo, Tupac, Big e Puff Daddy. A vida imita arte, combate sem resgate. Respeito é bom, já disse o mano do guindarte. Quem nunca se sentiu acuado, oprimido? Quando o amor se torna ódio, já vi irmão virar bandido. Quem decreta a sentença, quem cura a doença? Quem pensa que pensa, não pensa. Quem disse que o crime compensa? A escolha é sua, a realidade é nua e crua. Clique, cleque, boom, há anos é o som das ruas. Quando a humildade se perde com o tempo, se perde um momento, se perde um cidadão, se ganha um elemento. Vida cansada, povo oprimido, injustiçado, paz decapitada, amor bandido, exilado. Rotina melancólica, geradora de tédio. A vida é cela, correntes, gases, casas e prédios. A pátria morre e mata nesse verídico filme. Condeno as vítimas politicamente pelos crimes. Nos porões da sociedade, no frio desse imenso velório, rios de águas tristes já correram dos meus olhos. Enquanto pobre bebe lágrimas e come pão das dores, o jardim do mal floresce, planta espinho e colhe em flores. A escolha é o país quem faz, sem educação não existe paz. A antena prende, algema como a catraz, e assassina como um monstro voraz. A oportunidade se torna fugaz quando você crê naquilo que jaz. Todo louvor ao Senhor da paz, eu quero paz. Sou preto, sim, honro minha área, irmão. Eu sou guindaste, um, dois, um, até a alma, meu bom. Sou preto, sim, honro minha cara, irmão. Eu sou guindaste, um, dois, um, até a alma, meu bom. É na rotina que acontece nos becos, vielas, São Paulo, sequelas. Planaltina, minha área, minha quebra, te digo. Pivete branco de São Paulo, 1, 2, 1, convive. Na quebrada, vários manos andam por aqui. Lá em São Paulo, favela, pode ter isso aí. Cano cerrado, braço cruzado, sentado na esquina, meio sossegado. Vejo de perto o precipício, mó corrupção. Pega ladrão, se liga aí, irmão. Meu nome é Érico, eu surpreendo a mídia. Meu nome é Érico, sistema tá na mira. Mesmo assim, continuo observando tudo. O microfone na minha mão, mó conteúdo. Mó pilantragem às grades que tranca a humildade. Simplicidade no DF, minha comunidade. Sou preto sim, honro minha cara, irmão. Sou preto sim, por isso sou mó sangue bom. Nem quero ver o dinheiro do gravata. Não vou fazer parte dessa farsa. Vejo de perto no planalto um asfalto coberto. Um ouro puro, aí maluco, sei o que é certo. É muita terra na cara pra um preto sem juízo. É muita terra na cara, é muito prejuízo. Se liga só, vejo o que acontece então. Eu sou guindarte, 1, 2, 1, até a alma, meu bom. Despreparado, dorme com meus olhos fraco. Qualquer vacilo na quebrada, cê cai no buraco. Ó que feio, tudo perfurado ali. Comediagem é desse jeito, cachimbo vai cair. Já tive aqui, decidi, nunca mais pra mim. Igual os moleque de São Paulo, não vou desistir. Tô no DF, onde PF pega sangue bom. Artesanal, metralhadora, bala de 8ão. Cê já viu isso? Bem-vindos ao DF. Cê já viu isso? Quem fez foi um pivete. 1, 2, 1, pivete branco de São Paulo, a rima. Até que a alma abandone a força assassina. Sou preto sim, honro minha área, irmão. Eu sou guindarte, 1, 2, 1, até a alma, meu bom. Sou preto sim, honro minha cara, meu irmão. Eu sou guindarte, 1, 2, 1, até a alma, irmão. Sou Dyer, G1, até a alma, sacou? Brasília no sangue, vivo pelo rap, moro? Não te falei, doidão, passa o tempo que for. Sou preto sim, negão, honro minha cara, meu irmão. Pode crer, guindarte, 1, 2, 1, até a morte, meu bom. 1, 2, 1, Fortaleza, 1, 2, 1, mó proeza. Planaltina é a quebrada de bandido, truta. Planaltina é a quebrada, sangue na lupa. Pivete branco de São Paulo, vários manos então. Aê, todo mundo aqui é sangue bom. Negro Érico, mó mistério. MT, filho das ruas, é o meu critério. 1, 2, 1, Dyer suspeito, se liga. Vários manos na quebrada, aí intriga. Na esquina, a rodinha do bagulho só. Vários manos na quebrada, em dó maior. Lá na estância, vários manos, terra. Moleque, se liga, se enterra, se acaba na merda. Ó, MT, G1, improvisando que é melhor. De Brasília a São Paulo, a fortaleza nunca está só. Sou preto sim, honro minha área, irmão. Eu sou guindaste, 1, 2, 1, até a alma.